vozinha do Arrocha. Atende, vozinho. Alô, Charles Baruque, aquele abraço. É recaída que fala até, é saudade da cabeça aos pés. Se misturar saudade, pinga, não dá outra, é recaída. Queimei a língua quando eu disse que não ia ligar, que tava pra nascer alguém pra me fazer chorar. Foi só beber pra eu entrar em contradição. Tá chamando aberto verde, amor, atende a minha ligação. Alô, aqui quem fala é saudade. Amor, desculpa, sei que já é tarde, mas recaída não. Distância de você é crueldade. Perdoa quem te ama e te adora. Alô, aqui quem fala é saudade. Amor, desculpa, sei que já é tarde, mas recaída não escolhe a hora. Ou vai, me aceita de volta. A boizinha do Arrocha, chora. Eu disse que não ia ligar, que tava pra nascer alguém pra me fazer chorar. Foi só beber pra eu entrar em contradição. Tá chamando aberto verde, amor, atende a minha ligação. Alô, aqui quem fala é saudade. Amor, desculpa, sei que já é tarde, mas recaída não. De você é crueldade. Perdoa quem te ama e te adora. Alô, aqui quem fala é saudade. Amor, desculpa, sei que já é tarde, mas recaída não escolhe a hora.